Ficheiro 35, página 326. Ninguém consegue andar por aí sem deixar rasto, como um raio de um fantasma. O que é que pensamos do Miquel Blomqvist? Não o temos sob vigilância direta, mas temos estado em contacto com ele, respondeu Fast, para o caso de a Salander aparecer. Foi do trabalho para casa na quinta-feira. E parece não ter voltado a sair do apartamento durante todo o fim de semana. Não estou a vê-lo implicado nos crimes. A história dele bate certo e sabemos onde estava em cada minuto daquela noite. Mas conhece a Salander. É a ligação entre ela e o casal de Ensqueda. Além disso, temos a história que nos contou a respeito de um homem ter atacado a Salander uma semana antes dos assassínios. O que é que devemos pensar a esse respeito? Perguntou Bublansky. Além do Blomqvist, não houve outras testemunhas da agressão, ou alegada agressão, disse Fast. Achas que ele está a imaginar coisas ou a mentir? Não sei, mas parece-me uma história do caraças. Como é possível que um homem adulto não consiga dominar uma miúda que pesa para aí o quê? 40 quilos? Porque havia o Blomqvist de mentir. Para nos baralhar a respeito da Salander? A verdade é que nada disto faz sentido. Foi o Blomqvist que pôs a hipótese de os amigos terem sido mortos por causa do livro que o Svensson estava a escrever. Tretas, declarou Fast. Foi a Salander, porque havia alguém de matar o tutor para calar o Svensson. E quem mais poderia ser? Um polícia? Se o Blomqvist for em frente e publicar a sua versão, vamos ter merda com fartura sobre as teorias da conspiração envolvendo a polícia, disse Anderson. Houve um murmúrio de concordância à volta da mesa. Muito bem, disse Modig. Por que foi que ela matou o Bjurman? E que significa aquela tatuagem? Acrescentou Boblansky, apontando para a fotografia do ventre do advogado. Sou um porco sádico, um pervertido e um violador. O que diz o relatório do patologista? Indagou Bowman. A tatuagem tem entre 1 e 3 anos, de acordo com a extensão da hemorragia cutânea, respondeu Modig. Penso que podemos descartar a hipótese de ter sido o próprio Bjurman a encomendá-la. É verdade que há malucos para tudo, mas não acredito que passe a ser um modelo entre os entusiastas das tatuagens. Modig agitou o indicador. O patologista diz que tecnicamente é um péssimo trabalho, o que até eu já tinha percebido. Foi de certeza feita por um amador. A agulha penetrou a profundidades diferentes e é uma tatuagem muito grande, numa parte sensível do corpo. No todo, há de ter sido um processo doloroso, a roçar a tortura. Só que o Bjurman nunca participou à agressão à polícia, disse Fast. Eu também não participava se alguém me tatuasse uma coisa daquelas na barriga, replicou Anderson. Mais uma coisa, continuou Modig, e isto talvez confirme a confissão, se é disso que se trata, da tatuagem. Tirou de uma pasta várias impressões laser fotografias e passou-as em redor. Imprimi alguns exemplos de coisas que encontrei no disco rígido do Bjurman. Foram descarregadas da net. O computador contém cerca de 2.000 imagens do mesmo género. Fast assobiou e mostrou a foto de uma mulher amarrada numa posição brutalmente incómoda. Talvez seja qualquer coisa para a Domino Fashion ou para as Evil Fingers, disse. Bublansky fez um gesto impaciente, a mandá-lo calar. Como é que devemos interpretar isto? Perguntou Bowman. Suponhamos que a tatuagem tem 2 anos, disse Poblansky. Teria sido feita mais ou menos na altura em que o Bjurman adoeceu. Nenhum registro médico indica que ele tivesse qualquer doença, além de hipertensão. Podemos, portanto, assumir que houve uma ligação. A Salander mudou durante esse ano, acrescentou Bowman. Deixou de trabalhar para a Milton e, sem avisar ninguém, ao que parece, partiu para o estrangeiro. Devemos assumir que também aqui há uma ligação? A tatuagem diz claramente que o Bjurman violou alguém. A Salander seria a vítima provável. e dar-lhe-ia um motivo para matá-lo. Há outras interpretações possíveis, claro, disse Fast. Consigo imaginar um cenário em que a Salander e a Shinoka têm uma espécie qualquer de serviço de acompanhamento, com os toques de SD. O Bjurman podia ser um desses malucos que gostam de ser chicoteados por rapariguinhas. Podia ter uma relação de dependência com a Salander e as coisas terem dado para o torto. Mas isso não explica a presença dela em Enskeda. Se o Svensson e a namorada se preparavam para denunciar o negócio do sexo, é possível que tenham tropeçado na Salander e na Vu. Pode ser esse o motivo para ela ter cometido o crime. O que por enquanto não passa de mera especulação, acrescentou Modig. A reunião arrastou-se por mais uma hora e abordou também o facto de o portátil de Dag Svensson ter desaparecido. Quando interromperam para o almoço, sentiam-se muito frustrados. Parecia haver mais pontos de interrogação do que nunca. A primeira coisa que Erika Berger fez quando chegou ao escritório na terça-feira de manhã foi ligar para Magno Borskio, presidente do Conselho de Administração do Svenska Morgenposten. Estou interessada, disse. Calculei que estivesse. Era minha intenção falar consigo logo a seguir aos feriados da Páscoa, mas, como julgo que sabe, rebentou o caos por estes lados. O assassínio do Dag Svensson, lamento muito, uma coisa terrível. Nesse caso, compreenderá que este não é o melhor momento para anunciar que me vou embora. Borgsjö ficou em silêncio por um instante. Temos um problema do nosso lado, disse por fim. Da última vez que falámos, dissemos que começaria a 1 de agosto, mas acontece que o nosso diretor editorial, o Håkan Bonander, que Erika viria substituir, está bastante doente. Tem problemas cardíacos e precisa de abrandar o ritmo de trabalho. Falou com um médico aqui há dias. E este fim de semana fiquei a saber que planeia reformar-se no fim de junho. A ideia era que ele ainda cá estaria até ao outono e que os dois trabalhariam juntos em agosto e setembro. Mas, tal como a situação está agora, temos uma crise. Erika vai ter de começar em maio e nunca depois do dia 15. Céus, isso é daqui a meia dúzia de semanas? Continua interessada? Sim, claro, mas isso significa que vou ter apenas um mês para arrumar a casa aqui na Millennium. Eu sei, lamento muito, Erika, mas tenho de pressioná-la. Um mês deve ser suficiente para resolver os problemas numa revista que tem apenas meia dúzia de empregados. Mas isso significa sair a meio de uma crise. Ia ter de sair, de todos os modos. Tudo o que estamos a fazer é antecipar a data algumas semanas. Tenho algumas condições. Ouçamo-las. Manterei o meu lugar no Conselho de Administração da Millennium. Isso pode não ser muito cordial. A Millennium é uma revista mensal, claro, e muito mais pequena do que a nossa, mas tecnicamente continuamos a ser concorrentes. Não há volta a dar-lhe. Não terei nada que ver com o trabalho editorial da Millennium, mas não quero vender a minha parte, o que significa que terei de continuar no Conselho de Administração. Ok, havemos de arranjar uma solução. Combinar uma reunião com o Conselho de Administração de Jornal na primeira semana de abril para acertar os últimos pormenores e redigir o contrato. Mikael Blomkvist teve a sensação de déjà-vu ao estudar a lista de suspeitos que ele e Malin tinham elaborado durante o fim de semana. 37 nomes. Tudo pessoas que Dag Svensson atacava duramente no seu livro. Destes, 21 eram clientes identificados. Recordou como começara a tentar descobrir um assassino em Edastat 2 anos antes e se vira com uma galeria de quase 50 suspeitos. Às 10 da manhã de terça-feira, chamou Malin Eriksson ao seu gabinete na Millennium e fechou a porta, depois dela entrar. Ficaram sentados durante alguns instantes a beber café. Então entregou-lhe a lista de nomes. O que é que eu faço? Perguntou Malin. Antes de mais nada, temos de mostrar a lista à Erika. Talvez daqui a 10 minutos. Depois temos de verificar esses nomes um a um. É possível? É até provável que uma dessas pessoas esteja relacionada com os crimes. E como é que os verificamos? Estou a pensar em concentrar-me nos 21 clientes. São os que têm mais a perder. Estou a pensar seguir o mesmo método que o DAG, falar com eles um a um. E eu, o que é que faço? Duas coisas. Em primeiro lugar, há 7 pessoas que não estão identificadas, 2 clientes e 5 outros que fazem parte do negócio. O meu trabalho nos próximos dias vai ser tentar identificá-los. Alguns dos nomes constam da tese da Mia. É possível que haja referências cruzadas que nos ajudem a descobrir as identidades verdadeiras. Em segundo lugar, sabemos muito pouco a respeito de Niels Bührmann, o tutor da Lisbeth. Apareceu uma pequena biografia nos jornais, mas aposto que metade foi inventada. Tenho então de espiolhar-lhe o passado? Exatamente. Tudo o que conseguir descobrir. Harriet Wenger telefonou a Mikkel por volta das 5 da tarde. Podes falar? Tenho um bocadinho. A rapariga que a polícia procura é a mesma que te ajudou a encontrar-me, não é? Harriet Wenger e Lisbeth Salander nunca se tinham visto. Sim, respondeu Mikkel. Desculpa não ter tido tempo para te manter a par, mas sim, é ela. O que é que isto significa? No que diz respeito, nada, espero. Mas ela sabe tudo sobre mim e sobre o que aconteceu? Sim, sabe tudo o que aconteceu. Harriet manteve-se silenciosa. Harriet, não acredito que tenha sido ela. Estou a trabalhar partindo do princípio que Elizabeth está inocente de todos estes crimes. Confio nela. Acreditar no que os jornais dizem? Já devias saber que não se pode acreditar no que os jornais dizem. No que te diz respeito, é muito simples. Elizabeth deu a sua palavra em como não diria nada. Acredito que cumprirá essa promessa enquanto viver. Tudo o que sei a respeito dela me diz que é uma pessoa de princípios. E se não foi ela? Não sei, Harriet. Estou a fazer tudo o que posso para descobrir o que realmente aconteceu. Não te preocupes. Não estou preocupada, mas quero estar preparada para o pior. Como é que estás a aguentar-te, Mikkel? Sim, tem sido um inferno. Mikkel, estou em Estocolmo. Parto para a Austrália amanhã. Vou lá estar um mês. Estou a ver. Estou no hotel. Não sei, Harriet. Estou completamente esgotado. Esta noite tenho de trabalhar e não seria muito boa companhia. Não precisas de ser boa companhia. Vem até cá relaxar um pouco. Mikkel chegou a casa à 1 da manhã. Estava cansado e só tinha vontade de mandar tudo para o diabo e ir para a cama. Mas, em vez disso, ligou o iBook e verificou os e-mails. Não havia nada de interesse. Abriu a pasta Lisbeth Salander e descobriu que continha um novo documento. Chamava-se Para Mick Bloom e estava ao lado daquela que ele chamara para Sally. Ao ver o documento no computador, senti um choque. Ela está cá. Esteve no meu computador. Talvez esteja em linha neste preciso momento. Fez um duplo clique e abriu o documento. Não sabia muito bem do que estava à espera. Uma carta, uma resposta, um protesto de inocência, uma explicação. A resposta de Lisbeth era exasperantemente curta. A mensagem consistia de uma palavra, 4 letras: Sala. Mikkel ficou a olhar para o nome. Dag falara de Sala no seu último telefonema, 2 horas antes de ter sido assassinado. Que está ela a querer dizer? Será Sala? A ligação entre o Bührmann e o Dag e a Mia? Como? Porquê? Quem é ele? E como é que a Lisbeth sabe disto? Como é que está envolvida? Abriu as propriedades do documento e viu que tinha sido criado menos de 15 minutos antes. Então sorriu. O nome que aparecia como autor era Mikkel Blomkvist. Lisbeth tinha criado o documento no computador dele, servindo-se do programa dele. Era melhor do que um e-mail e não deixava endereços que pudessem ser localizados, apesar de Mikkel ter a certeza de que seria impossível localizar Lisbeth através da internet. E aquilo provava, sem margem para dúvidas, que ela fizera uma OPA hostil, a expressão era dela, ao computador dele. Foi pôr-se à janela a olhar para o palácio da Câmara. Não conseguia libertar-se da sensação de que ela estava a vigiá-lo naquele preciso instante, quase como se estivesse ali, na sala, a olhar para ele pelo visor do iBook. Lisbeth podia, claro, estar em qualquer lugar do mundo, mas ele suspeitava de que estava muito perto, algures em Södermalm, num raio de um par de quilómetros do sítio onde ele se encontrava. Sentou-se. Criou um novo documento Word a que chamou Sally 2 e colocou no desktop. Escreveu uma curta mensagem: Lisbeth, és o raio de uma chata. Quem diabo é Sala? É ele a ligação? Sabes quem matou o Dag e a Mia? Se sabes, diz-me para eu poder resolver esta atrapalhada e ir dormir. Miquel. Ela estava dentro do iBook. A resposta chegou um minuto mais tarde. Apareceu um novo documento, desta vez chamado Kalle Blomqvist. Tu é que és o jornalista, descobre. Mikkel franziu a testa. Lisbeth estava a provocá-lo, a usar a alcunha que sabia que ele detestava, e não lhe dava a mais pequena ajuda. Criou o documento Sally 3 e colocou-o no desktop. Lisbeth. Um jornalista descobre coisas fazendo perguntas a quem sabe. Estou a perguntar-te a ti. Sabes por que foi que o Dag e a Mia foram assassinados? E quem foi que os matou? Se sabes, por favor, diz-me. Dá-me qualquer coisa com que trabalhar. Mikkel. Esperou várias horas desalentado por nova resposta. Às 4 da manhã, desistiu e foi para a cama.